Fecheiro 31. Murchison estava a recuperar o controle. A cara de susto foi substituída por um ligeiro gemido. Fraser! Oh, as minhas desculpas, Sr. Fraser, agora, não é? Sim, é. Jamie manteve a voz neutra, apesar do tom de insulto. Qualquer que fosse o conflito passado entre eles, a última coisa que ele queria agora era problemas. Não com o que havia na carroça lá fora. Sequei sorrateiramente as palmas das minhas mãos suadas na saia. O sargento começara a fechar os botões da sua túnica lentamente, sem tirar os olhos de Jamie. Eu ouvi dizer que um homem chamado Fraser veio explorar a senhora Cameron em River Run, disse ele, com uma tremura desagradável nos lábios carnudos. É o senhor, não é? Os olhos de Jamie ganharam um tom azul tão frio como gelo glaciar, mas os seus lábios permaneceram curvados num sorriso agradável. A senhora Cameron é minha parente. É em nome dela que venho agora. O sargento inclinou a cabeça e pigarreou alto. Havia marcas vermelhas ao longo da sua carne clara e gorda, como se alguém tivesse tentado enforcá-lo sem êxito. Sua parente. Bem, fácil dizer isso, não é? Pelo que soube, a mulher é cega como um morcego. Não tem marido, não tem filhos. Presa fácil para qualquer sem-vergonha que venha procurar uma família. O sargento baixou a cabeça e sorriu para mim, com o autocontrolo totalmente retomado. E esta é a sua boneca, não é? Era malícia gratuita, uma ofensa aleatória. O homem mal tinha olhado para mim. Esta é a minha esposa, a senhora Fraser. Vi os dois dedos rígidos da mão direita de Jamie apertarem a aba do seu casaco, o único sinal claro dos seus sentimentos. Ele inclinou a cabeça para trás um pouco e ergueu as sobrancelhas, observando o sargento com um ar de desinteresse. E quem é o senhor? Peço desculpas por não me lembrar, mas confesso que não saberia diferenciá-lo do seu irmão. O sargento parou como se tivesse sido baleado, paralisado enquanto fechava o casaco. Maldito, disse ele, engasgando-se com as palavras. O seu rosto corara de um modo estranho e eu pensei que ele deveria cuidar daquela pressão arterial. Mas não disse nada. Nesse momento, o sargento pareceu notar que as pessoas que estavam no salão olhavam para ele com grande interesse. Olhou ferozmente à volta, pôs o chapéu e saiu em direção à porta, passando perto de mim e obrigando-me a dar um passo para trás. Jamie segurou o meu braço para me equilibrar e depois baixou-se sob o lintel. Eu segui-o a tempo de vê-lo chamar o sargento. Murchison, uma palavrinha. O soldado virou-se com as mãos fechadas em punhos nas abas do seu casaco escarlate. Era um homem grande, forte, e o uniforme parecia fazer parte do seu corpo. Os olhos eram ameaçadores, mas ele tinha-se recomposto. Uma palavrinha, é isso? Perguntou ele. E o que é que me quer dizer, Sr. Fraser? Uma palavra na sua capacidade profissional, sargento, disse Jamie friamente. Fez um gesto com a cabeça em direção à carroça que tínhamos deixado sob uma árvore próxima. Trouxemos um cadáver. Pela segunda vez, o rosto do sargento ficou inexpressivo. Ele olhou para a carroça. Moscas e mosquitos tinham começado a reunir-se em pequenas nuvens, circundando preguiçosamente a cama exposta. Ai, sim? Ele era um profissional. Apesar da sua hostilidade ter diminuído, o sangue quente desapareceu-lhe do rosto e os punhos cerrados relaxaram. Um cadáver? De quem? Não faço ideia, senhor. Esperava que o senhor pudesse dizer-nos. Quer dar uma olhadela? Indicou a carroça com a cabeça. E depois de hesitar ligeiramente, o sargento assentiu e fomos até à carroça. Eu apressei-me atrás de Jamie e cheguei a tempo de ver o rosto do sargento quando ele afastou a ponta da mortalha improvisada. Ele não sabia esconder as suas emoções. Talvez na sua profissão isso não fosse necessário. O choque tomou conta do seu rosto como a luz do sol. Jamie conseguiu ver o rosto do sargento tão bem como eu. O senhor conhece-a? Perguntou ele. Sim, conheço-a. E o sargento fechou a boca abruptamente, como se estivesse com medo de deixar sair mais palavras. Continuou a olhar para o rosto da rapariga e o seu próprio rosto contraía-se, congelando todas as emoções. Alguns homens tinham-nos acompanhado na saída da taberna. Apesar de permanecerem a uma distância discreta, dois ou três esticavam o pescoço com curiosidade. Não demoraria muito para que a região toda soubesse o que tinha acontecido na serração. Eu esperava que Duncan e Ian estivessem bem longe. O que é que lhe aconteceu? Perguntou o sargento, olhando para o rosto pálido e fixo. O dele estava quase tão pálido. Jamie observava-o com atenção, sem fingir desinteresse. Então, o senhor conhece-a? Perguntou novamente. Ela era uma lavadeira. Lisa. O nome dela é Lisa Garver. O sargento falou mecanicamente, ainda olhando para a carroça, como se fosse incapaz de afastar o olhar. O seu rosto estava inexpressivo, mas os lábios estavam pálidos e as mãos estavam cerradas de ambos os lados do corpo. O que é que aconteceu? Ela tem parentes na cidade? Um marido, talvez? Era uma pergunta razoável. Mas Murchison ergueu a cabeça como se Jamie o tivesse apunhalado. Não é da sua conta, pois não? Perguntou ele. Olhou para Jamie uma borda branca visível à volta da íris do seu olho. Mostrou os dentes no que poderia ter sido cortesia, mas não era. Diga-me o que é que lhe aconteceu. Os olhos de Jamie encontraram-se com os do sargento sem pestanejar. Ela pretendia livrar-se da barriga e correu mal, disse ele baixinho. Se ela tem marido, ele deve saber. Se ela não tiver ninguém, vou tratar de a enterrar decentemente. Murchison virou a cabeça para olhar para a carroça mais uma vez. Ela tem alguém, disse ele rapidamente. Não tem de se preocupar. Virou-se e passou uma mão sobre o rosto, esfregando violentamente, como se quisesse limpar todo o sentimento. Vá ao meu escritório, disse ele, com a voz meio abafada. Devem fazer uma declaração. Falem com o recepcionista. Vão. O escritório estava vazio. O recepcionista certamente tinha saído para almoçar. Eu sentei-me para esperar, mas Jamie permaneceu inquieto na sala pequena, os olhos passando das flâmulas do regimento na parede para o armário com gavetas no canto atrás da mesa. Que raio de sorte, disse ele, meio para si mesmo. Tinha de ser o Murchison. Pelos vistos, conheces bem o sargento. Ele olhou para mim com os lábios a tremer. Muito bem. Ele era da guarnição da prisão de Ardsmuir. Compreendo. Então não era uma relação de amizade. Estava abafado no escritório pequeno. Sequei uma gota de suor que escorria entre os meus seios. O que achas que ele está a fazer aqui? Isso eu sei. Ele foi enviado para tomar conta dos prisioneiros, quando foram transportados para serem vendidos. Imagino que a coroa não tenha interesse em que ele volte para a Inglaterra, quando os soldados são aqui precisos. Isso teria sido durante a guerra com os franceses, não é assim? E qual foi a história com o irmão dele? Ele roncou um som breve e sem humor. Eles eram dois, gêmeos, Billy e Bobby, era assim que lhe chamávamos, muito parecidos, mas não só na aparência. Fez uma pausa, recordando-se. Raras vezes falava do tempo passado em Ardsmuir e via as sombras desse passado ensombrarem-lhe o rosto. Talvez conheças o tipo de homem que é decente sozinho, mas que se torna um lobo quando está com outros como ele. Coitados dos lobos, disse eu a sorrir. Pensa no rolo. Mas sim, eu sei o que estás a dizer. Porcos, então. Mas monstros, quando estão juntos. Não há falta de homens assim em nenhum exército. É por isso que os exércitos funcionam. Os homens fazem coisas terríveis em grupos que eles nem sonhariam fazer se estivessem sozinhos. E os Murchison nunca estavam sozinhos, perguntei cuidadosamente. Ele meneou a cabeça concordando. É isso, eles estavam sempre juntos. E quando um tinha escrúpulos em relação a algo, o outro não tinha. E claro, era sempre no caso de algum problema. E não havia maneira de saber quem era o culpado. Ele ainda estava ansioso, inquieto como uma pantera enjaulada. Parou em frente à janela, olhando lá para fora. Eu, os prisioneiros, podíamos reclamar de maus tratos. Mas os oficiais não podiam repreender os dois pelos erros de um. E um homem raramente sabia qual dos dois Murchison o havia atirado ao chão com pontapé nas costelas, ou qual deles o tinha pendurado num gancho pelas algemas e deixado ali até que ele defecasse nas roupas, para divertimento da guarnição. Os olhos dele estavam fixos em algo lá fora, a expressão sem proteção. Ele falara dos monstros e eu via que as lembranças tinham acordado um deles. A luz da janela refletiu-se nos seus olhos, azuis e sem pestanejar. Estão aqui os dois? Perguntei para desfazer aquele olhar perturbador e porque queria saber. Consegui. Ele virou-se abruptamente da janela. Não, disse ele rapidamente. Este é o Billy. Bobby morreu em Ardsmuir. Os seus dois dedos tensos tremeram contra o tecido do seu quilt. Ocorreu-me por um instante tentar perceber por que é que ele tinha vestido o quilt naquela manhã em vez de usar calças. O tartan escarlate poderia ser quase literalmente uma bandeira vermelha a um touro, agitada diante de um soldado inglês. Agora eu sabia. Outrora eles tinham-lhe tirado uma vez, pensando que lhe tiravam o orgulho e a sua masculinidade. Fracassaram na tentativa. E ele pretendia destacar aquele fracasso, fizesse ou não sentido. A razão tinha pouco a ver com o tipo de orgulho teimoso que conseguia sobreviver a anos de tamanho insulto. E apesar de ele ter mais do que o necessário das duas coisas, eu vi que o orgulho estava em ascendência no momento. Pela reação do sargento, penso que podemos concluir que não foi de causas naturais, comentei. Não, disse ele. Suspirou e encolheu os ombros ligeiramente, relaxando-os dentro do casaco apertado. Eles faziam-nos marchar até uma pedreira todas as manhãs e voltávamos ao anoitecer com dois ou três guardas em cada carroça. Um dia, o Bobby Murchison era o sargento responsável. Ele saiu connosco de manhã, mas não voltou connosco à noite. Olhou pela janela mais uma vez. Havia uma piscina muito funda no fim da pedreira. O seu tom tranquilo era quase tão aterrorizante como o teor daquele comentário sincero. Eu senti um arrepio percorrer uma espinha, apesar do calor sufocante. Tu? Comecei a dizer. Mas ele levou um dedo aos lábios, virando a cabeça em direção à porta. Um momento depois, ouvi os passos que os seus ouvidos mais apurados já tinham detectado. Era o sargento, não o seu funcionário. Ele transpirava muito. Gotas de suor desciam-lhe pelo rosto por baixo da peruca. E o seu semblante tinha uma cor pouco saudável, de fígado de vaca fresco. Olhou para a mesa vazia e emitiu um som ameaçador com a garganta. Temi pelo funcionário ausente. O sargento varreu com o braço a desordem que estava em cima da mesa, empurrando os papéis para o chão em cascata. Agarrou num tinteiro de estanho e numa folha de papel do monte espalhado e colocou-os na mesa com um baque. Escrevam, ordenou ele. Onde encontraram? O que aconteceu? Empurrou uma pena de ganso em direção a Jamie. Assine e date. Jamie olhou para ele com os olhos semicerrados, mas não se mexeu para agarrar a pena. Eu senti um aperto na barriga. Jamie era canhoto. Mas tinha sido ensinado, à força, a escrever com a mão direita. Mas a mão direita fora ferida posteriormente. Escrever para ele era algo lento e trabalhoso que deixava as páginas borradas, manchadas de suor e amassadas. E ele próprio não ficava muito melhor depois do esforço. Não havia força nenhuma na terra que fizesse com que ele se humilhasse daquele modo diante do sargento. Escreva, agora. O sargento cuspiu as palavras entre dentes. Jamie Smith cerrou os olhos, ainda mais. Mas antes que ele pudesse falar, eu estiquei a mão e retirei a pena da mão do sargento. Eu estava lá, deixem-me ser eu a escrever. A mão de Jamie agarrou a minha antes que eu pudesse mergulhar a pena no tinteiro. Tirou-me a pena da mão e atirou-a para o meio da mesa. O seu funcionário pode encontrar-me mais tarde na casa da minha tia, disse ele rapidamente a Murchison. Vem comigo, Claire. Sem esperar uma resposta do sargento, agarrou no meu cotovelo e só faltou puxar-me para que eu me levantasse. Saímos antes mesmo de eu perceber o que tinha acontecido. A carroça continuava debaixo da árvore, mas agora estava vazia. Bem, por enquanto ela está segura, MacDoub, mas o que raio devemos fazer com a mulher? Duncan coçou a barba por fazer do seu queixo. Ele e Ian tinham passado 3 dias na floresta à procura da escrava Pollyanne até a encontrarem. Não será fácil transportá-la, disse Ian, agarrando um pedaço de bacon da mesa do pequeno almoço. Partiu em 2 e deu um pedaço a Rollo. A pobre senhora quase morreu de terror quando Rollo a cheirou. E precisámos de muito tempo para levantá-la. Não conseguimos que montasse a cavalo. Tive de caminhar com o meu braço à volta dela para a amparar e evitar que caísse. Temos de a tirar daqui de qualquer jeito. Jocasta franziu o sobrolho, os olhos claros meio escurecidos, enquanto pensava. Murchison esteve novamente na serração ontem de manhã, a incomodar. E ontem à noite, Farquhar Campbell mandou dizer que o homem declarou ter sido homicídio. E chamou homens para vasculhar a região à procura do escravo que causou aquilo. Farquhar estava tão irritado que pensei que a cabeça dele fosse explodir. Acha que ela poderia ter feito aquilo? A mastigar, Ian olhou para Jamie e para mim. Quero dizer, por acidente. Apesar da manhã quente, eu estremeci, lembrando-me da rigidez do metal do espeto na minha mão. Tu tens 3 possibilidades. Acidente, homicídio ou suicídio, disse eu. Havia muitas maneiras mais fáceis de cometer suicídio, acredita em mim. E nenhum motivo para o homicídio, pelo menos pelo que sabemos. Seja como for, disse Jamie metendo-se na conversa. Se Murchison encontrar a escrava, vai enforcá-la ou açoitá-la até à morte num dia. Ele não precisa de julgamento. Não. Temos de a tirar da região. Já combinei tudo com o nosso amigo Myers. O que é que combinaste com o Myers? Perguntou Jocasta bruscamente, a sua voz interrompendo as perguntas e exclamações causadas por esta declaração. Jamie terminou de barrar a manteiga na torrada que tinha na mão e deu-a a Duncan antes de falar. Nós vamos levar a mulher para as montanhas, disse ele. Myers disse que ela será bem recebida pelos índios. Ele diz que conhece um bom lugar para ela e ali estará protegida de Billy Murchison. Nós? Perguntei educadamente. E quem somos nós? Ele sorriu-me como resposta. Myers e eu, Sassenach. Tenho de ir ao interior para dar uma olhadela antes que o tempo frio venha. E esta será uma boa oportunidade. Myers é o melhor guia que eu poderia ter. Cuidadosamente evitou dizer que poderia ser melhor para ele ficar temporariamente longe da esfera de influência do sargento Murchison, mas eu percebi. O tio vai-me levar consigo, não vai? Ian afastou o cabelo molhado do rosto ansioso. vai precisar de ajuda com aquela mulher, acredita em mim. Ela é do tamanho de um barril de melaço. Jamie sorriu para o sobrinho. Está bem, Ian. Penso que vamos precisar de mais um homem. Disse eu, fazendo a Jamie uma cara feia. Para ficares de olho na tua tia, claro. Arrematou Jamie, olhando para mim com cara feia também. Partimos daqui a 3 dias, Sassenach. Se Myers puder montar a cavalo até lá. 3 dias não eram muito tempo, mas com a ajuda de Myers e Feather, os meus preparativos foram completados rapidamente. Eu tinha uma pequena caixa de medicamentos e ferramentas para a viagem, e os alforjes estavam cheios de alimentos, cobertores e utensílios de cozinha. A única questão que faltava resolver era a das roupas. Cruzei novamente as pontas da faixa comprida de seda sobre o meu peito, atei as pontas num nó entre os seios e analisei o resultado ao espelho. Nada mal. Estiquei os braços e mexi o peito de um lado para o outro para testar. Sim, assim vai servir. Mas talvez se eu der mais uma volta no peito antes de cruzar as pontas... O que é que estás a fazer exatamente, Sassenach? E o que é que estás a vestir, pelo amor de Deus? Jamie, de braços cruzados, estava recostado na porta a observar-me, com as duas sobrancelhas erguidas. Estou a improvisar um sutiã, disse com dignidade. Não quero andar a cavalo pelas montanhas de vestido. E se não vou de corpete, não quero que os meus seios balancem durante o caminho todo. É muito desconfortável. Imagino. Ele entrou no quarto e caminhou à minha volta a uma distância segura, olhando para os meus membros inferiores com interesse. E isso o que é? Gostas? Coloquei as mãos na anca, desfilando com as calças de cordões de couro que Feather me fizera, rindo histericamente enquanto as fazia, com camurça fornecida por um dos amigos de Myers em Cross Creek. Não, disse ele sinceramente. Tu não podes sair com... E fez um gesto para as calças, sem palavras. Calças, disse. E claro que posso. Eu usava sempre calças em Boston. São muito práticas. Ele olhou para mim em silêncio durante um momento. E depois, muito lentamente, andou à minha volta. Por fim, a sua voz soou atrás de mim. Tu usava-las fora de casa? Perguntou ele incrédulo. Onde as pessoas te podiam ver? Sim, respondi, contrariada. Assim como a maioria das mulheres. Por que não? Por que não? Perguntou ele escandalizado. Consigo ver a forma das tuas nádegas, pelo amor de Deus. Até a fenda entre elas. Também vejo as tuas, disse eu, virando-me para o enfrentar. Tenho visto o teu rabo de calças todos os dias, há meses. Mas só ocasionalmente essa visão faz com que eu haja de modo indecente em relação à tua pessoa. A boca dele tremeu, sem saber se deveria rir ou não. Aproveitando a indecisão, eu dei um passo à frente e envolvi a cintura dele com os meus braços, agarrando-lhe as nádegas. Na verdade, é o teu quilt que me dá vontade de te atirar ao chão e cometer loucuras, disse-lhe. Mas não ficas nada mal de calças. Ele então riu-se e, inclinando-se, beijou-me os lábios com fervor, as mãos cuidadosamente a explorar os contornos das minhas nádegas, confortavelmente confinadas em camurça. Apalpou gentilmente, apertando o meu corpo contra o dele. Tira as calças, disse ele parando para respirar. Mas eu... Tira as calças, repetiu firmemente. Deu um passo atrás e soltou o cordão da braguilha das calças dele. Podes vesti-las depois outra vez, Sassenach. Mas se alguém vai cometer loucuras aqui, esse alguém sou eu. Está bem?